André CDs, o Mural de Ibi Coara. Aô, meu Brasil querido, Ceia Muniz cantando Brega de Luz. Vai pagar dobrado, hein? É verdade que e eu nem perguntei, vieram me contar você saía só pra me enganar. E se for verdade, fala por favor. Não duvido. Alguém me falou que sempre te viu. Isso é verdade, não é fake news. Fala agora olhando na minha cara. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado o que fez comigo. É totalmente errado. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado o que fez comigo. É totalmente errado. Só lamento, tchau e obrigado. É isso aí, companheiro. Tá doendo, mas um dia vai passar. Chora, cachorro velho. É verdade. É verdade. E eu nem perguntei, vieram me contar. E você saía só pra me enganar. E se for verdade, fala por favor. Não duvido. Alguém me falou que sempre te viu. É verdade, não é fake news. Fala agora olhando na minha cara que nunca me traiu. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado o que fez comigo. É totalmente errado. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado o que fez comigo. É totalmente errado. É só lamento, tchau e obrigado. É só lamento, tchau e obrigado.